50 ou 4 mil, acho que usou alfa. Vai, mas... autorizado a decolagem de pista na 0, vento 1, 1, 0 graus, 069. Decolagem no 0, o Chanel 6225, chama o centro Recife, 12545, alterna 126, decimal 85. Baixado e travado. Voltará na final do 7, papá. Torre Salvador, bom dia. Chanel 6312, ponto esperadão no 0, pronto. 221, remoto no 2, autorizado, chama táxi. Tomara para o táxi 522. DC04 decolado, aos 26, chame o controle 208. 20, 08, 33, 08. Patango Oscar Zulu Alfa, desça para 3 mil pés, ajuste no 09. 3 mil com 19, Oscar Zulu Alfa. Controle de Salvador, 33. 04. TAM 3304, contato radar de decolagem, sou para o Rio Jô 380, sai da Arboa Elefa. 380, Arboa Elefa, TAM 3304. Está no localizador visual com a 10, TAM 3486. TAM 3486, completa final LF, chame a torre agora em 118.6. 118.6. Salvador, TAM 3486, estabilizado, tomará baixada e travado. Sim, seu 3486, continua a aproximação. Agora estrelização. Está na remota 1-3, está pronto para continuar o estacionamento. 5345, remota no 3, número 1 no setor, não tem como agora. Na frente, conta agora, 3345. Solo, 35221, está pronto para o táxi com 3 horas e 50 de autonomia, POB de 54, alterna Salvador. 221, táxi 41 Índia Alfa, ponto espera da 0, torre 1186, 1089. Ok, está iniciando táxi Índia Alfa, no ponto espera chamará torre 118. 5345, 30, remoto no 3, autorizado para chamar táxi. 35345, está autorizado para chamar táxi, estou chamando para o táxi. Papatango Bravo, pelo uísque, livre frequência para coordenação. TAM 3486, que negal no 019, reporte passando externo. Já está passando externo, baixando travado. TAM 3486, ciente, informa o tráfego. Um Papa 28 Tango, pousando agora na 17, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente, ali autorizado pouso, pista 10, vento 20 graus, 08 mais, que negar no 019. TAM 3486. Também ali, pouso. CNE 6312, decolado 25, chame controle 208. 208, bom dia. Vitor, outro papá, no solo 25, confirme pátio. Autorizado backtrack, ingresso no pátio 4, ao estacionar frequência livre. Vitor, outro papá. Contato radar na decolagem, sou para o nível 350, perfil Cuca. Subindo para o 350, perfil da Cuca, quando possível, pro do Rio Fox 08, se puder coordenar, por gentileza. Gente, aguarde. Obrigado. Mais 05, agora com o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 1251. 3325, 251, na 605, boa. 221, após o pouso da Airbus Delta, autorizado a Lima, tem pistão da zero. Ok, estava igual com o tráfego da Lima, após o pouso, 5221. O 072, sexto para 3 mil pés, ajuste no 019. 3.009, gol no 072. Se tiver questionamento, dá 3859. 259, portão 09, número 1, curso 2, mantém, escute agora. Fazendo a escuta, 3859. 3.5345, está pronto, o ataque foi com a bordo, o Lua para na casinha. 8-1 a bordo, 3.45, alternativa? A barra na casinha. 353-451, Índia Alfa, ponta 0909. Alfa. Cadê 259, portão 09, autorizado, puxa, funciona a chama ataque. Manda para o ataque, 259. Manda para 3486, Librão. 3486, Alfa, TAM 3304, chama o centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260-1288, bom dia, TAM 3304. Confirmação, aguarde 3 para pouso. Aguardando, aos pés do 1-0, tem um tráfego que está puxando o setor, está impedindo a entrada, mantenha a posição. Ok, mantenha. Boa, 3545, ponto de espera da 10, pronto. 3545, ponto de espera da 10. Mantendo ponto de espera, 00 na árvore, 5221. É por estar em questionamento. 729, portão 02, é número 1, setor mantém, escuta abaixo. Mais 0, mensagem da 9. Azul Alfa, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-0, vento no 40 graus, 07 nós. Ciente, tem livre pouso, Oscar Azul Alfa. Para o táxi do TAM 3859 com 170 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas. É 70 a bordo? 170 a bordo. 170, 3859, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, meio altímetro 1099. Estimativo baixo, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1884, TAM 3859. 118, meia dúzia, frequência da torre. 118, 3859. Então 3486 na passagem tráfego da companhia após o ingresso Juliette, portão 10. Após o TAF, Juliette 10, tá 3486. 9-6729, coordena com a equipe escola, após a passagem do aeroporto da TAM, retaguarda, puxa, aciona e chama o táxi. Após o TAM, está autorizado, chama para o táxi, vai ser internado. Romeu Solo, 32, confirme Pátia. Vai pro 3, senhor. Ciente, livre visto pela direita, Romeu Solo, 219. Confirma, autorizo no 180. Autorizado, livre a pista pela direita, Romeu Solo, 1219. 219, acho que foi bom. Salvador, gol 1982, interceptação com quilo. Gol 1982, essa identificação está autorizada a chegada a Mar, vista para o nível de voo 050. Mar identificou 050, 1982. Puxando a 6312, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Quilo Alfa, Lisonar. Vasca, Quilo Alfa, Alfa, Quilo, Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3, Vasca, Quilo Alfa. 0, vento no C0 grau, 08 nós. CP 5845, autorizado a colagem. Paulo Salvador, bom dia, o Oceané 6311, informação quilo, solicita autorização Guarulhos. 6311, autorizado Guarulhos, 360, 8116, escola da 10, curva direita, da El, mesa bridge, controle 1208, transponder 5150. 6311, estou autorizado Guarulhos, através da Apesulu 16, a saída vai ser da El, Leda Bridge, e o controle de saída 1208 e 5150 no troféu. 6311, correto, tinha posto de estacionamento. Mara. Sustento, embaixada travada. Voo no 072, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Autorizado pouso, gol no 072. Papa Rubem de November Alfa, reporta em Interlagos. Papa Rubem de November Alfa, reportará em Interlagos. 4-5. Paulo Salvador, muito bom. 3-5-3-4-5. Confirme. 3-5-3-4-5. Sérgio, 5345, contato radar na decolagem, sopa nível de voo 380 na saída da El, Leda, Eudes. Salva, Paral, Leda, Eudes, 35245, subindo para o 380. Ah, ligou algum tráfego na final. Ouviu a última aeronave que chamou? O TAN 3859, está ligou algum tráfego na final, está mantendo o ponto de da 10. Sérgio, mantém o ponto de da 10. Para o táxi, Webjet 6729, 167 a bordo, 4 horas alternando com o fim. 7 vezes 1, ataque direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre, 1-1-1, 6, 1-0-9. Direita, Índia Alfa, ponto de espera, 6829, Webjet 6729, bom dia. Bom dia. 6859, Lima, tempo está no 0. Sim, guardião. 07, mantém-se em condições de exata, me escuta, reporte e aplicação. 8219, gol 1072. Estabilizado, 10, gol 1888. Bom, 1888, completa a final LS, chame a torre, 118, decimal 6. 186, Índia November Alpha, na proa de Interlagos, visual com a rotatória. Reporte na rotatória, Índia November Alpha. Índia November Alpha, reportará na rotatória. Bom dia, o objeto 6729, ponto de espera da 10, pronto. Bravo 767-29, mantém ponto de parada 90. Tá mantendo, tá. Então 3859, autorizado a decolagem pista 90, vento no 50 graus 079. Decolagem, tá 3859. Queda, trip 5345. Valeu, da trip 5345. 8 estabilizado, 90. Voo no 888, continue a aproximação, cheque de pouso, reporte passando o marcador externo. Aguarde pista livre. Ok, já está passando Simbra, aguardando a autorização para pouso. Obrigado, tá bom. Oscar, Papa Golf, ciente, qual a hora do plano? Ainda só um minuto. Papa Golf, tapetinho, copia? Autorizado, tapetinho, 080, direto, Sony Yankee, prossegue na rádio Alto 242, 140 milhas. Posso cancelar, prossegue visual até a localidade. Caldão no 7, curva direita na saída coral, controle 1208, zona 5132. Salvador, bom dia, TAM 3859, transfere. TAM 3859, contato radar na decolagem, Super New Joe 360, saída Arbo Elétrico. Número 360 na saída Arbo Elétrico. Passou o Guardião 07. Guardião 07, chama tu 118-6. Controle, copiou através de situação do Guardião 07. Copiado, agora chama a torre 1-9-6, Guardião 07. 3-8-6, grata. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Tá já na vertical de Itapuã, intenciona pouso no pátio 5, Abaeté. 2. Guardião 07, autorizado o cruzamento do eixo da final da 1-0, reporte na final para pouso no GRAE. Guardião 07. Gente, a intenção é no pátio 5-0, o pátio da Abaeté não vai interferir com esse de aproximação da 1-0, Guardião 07, se autorizado. Gente, Guardião 07, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso no pátio 5. Eu ia aguardar a autorização para pouso, Guardião 07. Acho que é o Papa Golf, prossiga. Diversionar, reposte táxi, acho que é o Papa Golf. Gol no 888, no solo 41, no limpe pela direita, chama o solo, 1219. Direito, 1219, 1888. W6729, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no 30 graus, 069. Alinha decolando 10, 7729. 6250, essa identificação é a solicitação da Mari, deputado nível 0250. Essa é o 50 na Mari, 6250. 888. 0 grau 07, nós querendo 1019, reporte no solo Guardião 07. 0019 vai reportar solo controlado, November Alpha na pula da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, continue a aproximação, reporte 3 milhas na final da 1-7. Índia November Alpha. Índia November Alpha reportará 3 milhas na final da 1-7. escuta 3259. O controle. Uma chance voar Elefa. Comprou de Elefa, tá 3859. Voando Elefa 59. Tá passando Bravo que Luiz que matei as condições visuais, o número 507 é Porto Paripe. Trip 5221 no chão do centro Recife, 1260, alterna 1288. 1260, 1288, Bravo. A reporte táxi 07, nos voos 43 de frequência. Desde Guardião 07, pronto para iniciar táxi? Reporte na interseção para ingresso 97. Assistente autorizado, vento no 30 grau 07 nós, autorizado para o pátio 4, reporte no solo controlado, Guardião 07. Mensagem 29, contrato radar na decolagem, sou para o visual 360, saída da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, pode voar direto, Leda, senhora. Após 2000 pés, hoje desce Leda, web mensagem 29. Desce Leda, mensagem 29. Bono 982, completa final LS, a minha torre, 1986. 1986, 1982. Índia Novembro Alfa, faz 3 milhas na final da 1986. Índia Novembro Alfa, continua a aproximação, agora de utilização para pouso. 107, reporte totalmente pronto. Guardião 07, forma aeronave na final da 17, prosseguindo para pouso. Bom dia, voo 1982, passando o externo, baixado, checado. 982, tráfego avistado, autorizado pouso visto no zero, vento 130 graus 08 nós, informo o tráfego, Charlie 130 para pouso na 150 para pouso na 97, 93 seu pouso. Sente voo 1982. Índia November Alpha. Autorizado pouso pistão no 7, vento 10 graus 08 nós. Índia November Alpha, pousando na 97. Agora aos 4, 7, autorizado da Extreca, até a próxima. Golf, prossiga. Autorizado até a Papá, reporta para ingresso 97. No 982, 120 com 7. No 982? 120 com 7. 120 com 7, livre pouso no 0, no 982. Sete? Sem problemas, comandante, me chama quando pronto, por gentileza. Pediu 050, CNM 2250. O CNM 2250, deixa para 2 no peso, ajuste 10119. 2019, 6250. Gente, de November Alpha, até a próxima. 1982, me fala os 49. Livra a direita no 219. Direita 219, 1983. Fala no 1982, direita 219. Direto, parte 4. 982, estado de Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, voo 1983. Na 250, estou autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, é estabilizado, 6250. Livre, Smack, Serra Índia, Papa Oscar, Condeúba. Confirma a área da sua ideia de posso rotador visual com campo, braço e luz. Milhas. Centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 1-2-5-1-3-3-2-5, meta garnada. Valeu, Junqueira. Se copiar, pode confirmar novamente a distância da localidade, Salvador? Radial 250, 240 milhas, tá correto? Bravo, uniforme autorizado. Até a Papá, reporta pra ingresso. Não, no 7. Uva, 065 nível, levada ao 97, curva à direita no corredor axé, restrito 1 no meu pé, até o farol da barra, ou liberação do controle. Controle opere 1208, acima 5041. Próxima. Controle 1208, nível 065, copiou a restrição no axé?